os maiores sucessos de todos os tempos. Um pouco da história da música pop internacional. Astros e estrelas que deixaram seus nomes marcados para sempre. Você vai fazer uma viagem de volta para o sucesso. Produção e apresentação, Jonatas de Moraes. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos iniciando mais um De Volta para o Sucesso. Entre os grandes sucessos que você vai ouvir no programa de hoje, destacamos... Atitude de jovens de classe média alta de escutar música negra e ir a eventos em guetos considerados inapropriados pelos seus pais era considerada rebelde. Um desaforo só para contrariar a ordem natural das coisas, porque até aquele momento os jovens tinham se portado de maneira como haviam sido criados para se apresentarem diante da sociedade, polidos, educados, cidadãos exemplares. Escutavam Frank Sinatra e Rosemary Clooney, no máximo Nat King Cole, junto com seus pais, e iam a bailes rigidamente vigiados por adultos. Porque, de uma hora para outra, frequentar e comprar discos em lojinhas de bairros pobres? O que os pais desses jovens não conseguiam entender é que eles nunca estiveram satisfeitos. Eles se portavam do jeito que seus pais queriam e escutavam as mesmas músicas simplesmente por falta de opção. Bill Haley, ABC Boogie. Down around the corner in a little school, children learn their lessons and the golden rule. 'Cause they got a teacher up from Basin Street, and she does her teaching with a boogie beat, teaching the ABC. With rhythm and ease. Every single morning it's the same old thing. All the kids are waiting for the bell to ring. When they hear it ringing, they all jump in line, walk into the classroom feeling mighty fine to learn their ABC with rhythm and ease. Well, they're reading, writing, arithmetic, cut to the tune of a licorice stick. No education is ever complete without a boogie woogie woogie beat. Well, I'll read. And when the day is over and it's time to go, the children get their books and stand right at the door. Teacher is so happy 'cause she's done her bit to educate the kids and make them really fit to say their ABC with rhythm and ease. Reading, writing, arithmetic, taught to the tune of a lick. education is a heaven complete without a boogie woogie woogie beat. Well, I'll read. And when the day is over and it's time to go, the children get their books and stand right at the door. Teacher is so happy 'cause she's done her bit to educate the kids and make them really fit to say their ABC with rhythm and ease. Simon Garfunkel, I Am Your Rock. 1966. A winter's day in a deep and dark December. The streets below on a freshly fallen silent shroud of snow. I am a rock, I am an island. I build walls and fortress deep and mighty that no friendship, friendship causes pain. It's laughter and it's loving I disdain. I am a rock, I am an island. Don't talk of love, but I've heard the word before. It's sleeping in my memory. I won't disturb the slumber of feelings that have died. If I never loved, I never would have cried. I am a rock, I am an island. I have my books and my poetry to protect me. In my womb, I touch no one and no one touches me. I am a rock, I am an island. And a rock feels no pain, and an island never cries. Roy Orbison, assim como aconteceu com seu amigo Elvis Presley, foi confundido no início de sua carreira por disc jockeys e por quem ouvia suas músicas como um cantor negro, devido ao seu tipo de voz. O primeiro grupo famoso a gravar uma música de Roy foi The Everly Brothers, Claudette, uma de suas primeiras composições e que Roy dedicou à sua primeira esposa em 58. Roy Orbison, It's Over. 1964. Para você, com carinho. Your baby doesn't love you anymore. Golden days before they end. Whisper secrets to the wind. Seem to cry. the rainbows in the sky. Start to weep, then say goodbye. You won't be seeing rainbows anymore. Setting suns before they fall. Echo to you, that's all, but you'll see lonely sunsets after all. It's over, it's over, it's over, it's over. Ed Kendricks, Keep on Trucking. Elton John e Billy Joel, Goodbye Yellow Brick Road. 1974. When are you gonna come down? When are you going to land? I should have stayed on the farm. I should have listened to my old man. You know you can't hold me forever. I didn't sign up with you. I'm not a prison for your friends to open. This boy's too young to be singing the blues. Goodbye, Yellow Brick Road, where the dots of society hide. You got me like me in the penthouse. I'm going back to my flat, back to the island, old island of wood, and hot to the horny back toad. Oh, I'm out of the side and I'm utilized beyond the yellow brick. For vodka and tonics to set you on your feet again. Maybe you'll get a replacement. There's plenty like me to be found. Mongrels who ain't got a penny, sniffing for tidbits like you on the. Society how? Oh, you can't put me in your penthouse. I'm throwing back to my life, back to the howling, go out in the woods, up to the holy back too. Oh, I finally decided my future lies beyond the yellow brick. Caixinha de surpresa. Oh, O projeto We Are The World foi realizado em 85. Um ano antes, um grupo de artistas britânicos, como George Michael, Boy George, Bono, Midiuri e Bananarama, se reuniram em torno do projeto Band Aid e gravaram Do They Know It's Christmas, para combater a fome. A música vendeu mais de 3 milhões de cópias no Reino Unido. O cantor Harry Belafonte teve a ideia de criar uma versão americana chamada USA for Africa, para ajudar a acabar com a fome na Etiópia. Belafonte telefonou para Lionel Richie, Michael Jackson e Quincy Jones e falou sobre a ideia. Richie e Jackson escreveram We Are The World em 2 horas. Em 28 de janeiro de 85, 45 artistas, incluindo Lionel Richie, Michael Jackson, Stevie Wonder, Paul Simon, Kenny Rogers, Billy Joel, Bruce Springsteen, Cyndi Lauper e Bob Dylan, se reuniram nos estúdios da AEM Recording para gravar We Are The World, com produção de Quincy Jones. A gravação foi marcada para depois da apresentação do American Music Award, garantindo a disponibilidade dos artistas. Em 23 de maio de 85, We Are The World entrou na parada das 100 mais da Billboard em 21º lugar, conseguindo o primeiro lugar da parada em 13 de abril, vendendo de imediato mais de 800 mil cópias. Permaneceu em primeiro lugar por 4 semanas. No dia 5 de abril de 85, a música tocou simultaneamente em 5 mil emissoras de rádio americanas, vendeu 7 milhões e meio de cópias e arrecadou 50 milhões de dólares para amenizar a fome. We Are The World ganhou o Grammy de Melhor Música e Melhor Gravação do ano de 85. Foi uma das músicas que mais tocaram nas rádios do Brasil e do mundo em todos os tempos. Michael Jackson e Friends. We Are The World. Day by day that someone saw

Guess Who no Sugar Tonight. 1970. Billy Griffin, Hold Me Tight Down in the Rain. O sucesso de Everybody de 82 tornou Madonna conhecida no mundo todo e lhe permitiu planejar o futuro. Os três primeiros álbuns de sua carreira, Madonna, Like a Virgin e Like a Prayer, apoiavam-se em videoclipes sexys e bem produzidos, o que fez com que milhares de adolescentes copiassem o figurino da cantora. Entretanto, a ousadia do vídeo de Like a Prayer, que mostrava um Jesus negro e erotizado, chocou e foi banido pelo Vaticano. Era a publicidade que faltava à cantora e Madonna a aproveitou bem, saindo em turnê com o imoral Blonde Ambition. O último show da turnê foi transmitido ao vivo para o mundo inteiro, tornando-se o concerto mais assistido da história. Madonna, Like a Prayer. 1989. Jimmy Cullen, Mind Trick. I hear you call. America. Box e Fio 2003. Esta é só pra você. Thank you.